eu clamo, Senhor. Bem Haddad se ergue, trazendo temor, mas Tu és o Deus que não falha na batalha, Tua mão é que brilha. Os príncipes marcham, dois rebanhos pequenos, em campos de guerra enfrentamos os venenos. Teu profeta fala, a promessa chegou, hoje a vitória é Tua, diz o Senhor. O Senhor é meu guerreiro, na sombra do vale não temerei, com a força do céu eu levantarei, em cada batalha eu confiarei. Mas não me apavoro, pois em Ti, Senhor, eu sempre me renovo.